como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci, que eu me acostumei a viver só. Essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não. É como um prêmio pela minha devoção. Você toma o meu carinho pra vencer a solidão. É como sempre, outra vez vai me deixar. Um segundo de delírio, uma vida pra esperar. Logo agora que eu quase esqueci, que eu me acostumei a viver só. As portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. Eu juro que não. É como um vício, uma forma de prisão. Eu fui seu desde o início, me perdi nessa paixão. Ah, ah, ah.